aqui. Cabisbaixo e sem motivos pra sorrir, tão aflito e com tristeza no olhar. E por mais que você tente, não dá pra negar, porque eu te vi. Eu te vi quando pensou em desistir, e as lágrimas no rosto a rolar, com a cabeça entre as mãos a lamentar, angustiado e dizendo: não vou suportar. Eu te vi assim. Sabe, eu te vi quando você disse: tudo está perdido, pois a minha vida não tem mais sentido. Eu te vi quando se deu por derrotado. Sabe, eu te vi, e por isso estou aqui pra te dizer. E por mais que você tente se esconder, os meus olhos estarão sobre você. E as lágrimas no rosto a rolar, com a cabeça entre as mãos a lamentar, angustiado e dizendo: não vou suportar. Eu te vi assim. Sabe, eu te vi quando você disse: tudo está perdido, pois a minha vida não tem mais sentido. Eu te vi quando se deu por derrotado. Sabe, eu te vi, e por isso estou aqui, só pra te dizer que por mais que você tente se esconder, os meus olhos estarão sobre você. Eu te vi quando estava ainda no ventre. Eu te vi quando você foi gerado. Te chamei, te escolhi, filho meu, eu te ungi pra ser usado. Eu te vejo, eu te guardo e te sustento, e pelo caminho jamais te deixo. Você nunca está só, onde quer que você vá, sempre eu te vejo. Sempre eu te vejo. Eu te vi quando você chegou aqui.